Unforgettable. Prediletas da casa. In every way. Prediletas da casa. Oi, tudo bem? Espero que sim. Este é o Prediletas da Casa, aqui na radinho do YouTube. Olha só, essa junção deu certo, né? Antes eu tava naquela dúvida, naquele dilema se era radinho ou YouTube. Uma vez que migramos pra cá, né, pro YouTube. Mas não devemos perder a característica, não, né? A caricatura do programa, não, né? Radinho é um bom nome. E Radinho, ele é escrito igual Todinho, com dois D's e um Y. E tem a página no Facebook também, né? / Radinho. Então acho que é válido continuar como Radinho do YouTube. Radinho no YouTube, né? Enfim, essa é a 17ª edição, ou quando eu era criança, 17ª edição do programa, né? Ou a 7ª edição da segunda temporada. Estamos acabando, né? Espero que consigamos fechar essa temporada. Espero que não falte energia elétrica para isso, né? Acho que não vai faltar, não. Deus é Pai. E este programa, eu tenho que falar isso sempre, né? Porque de fato não é uma lorota, é algo muito perceptível e concreto. Este programa está muito especial. Ah lá, os jargões, não só meu, mas de todos os radialistas e VJs. Agora é bonito falar assim, né? VJs, agora não, isso. Tava em voga lá na década de 90. E falando em década de 90, isso me remete a bandas, grupos da década de 90. E isso também me faz fazer uma conexão direta com esse programa aqui. Não, nós não vamos ouvir músicas de bandas dos anos 90. Talvez apareça, mas não aquelas, né? Mas hoje eu quero iniciar esse programa aqui com porrada na orelha, com rock and roll da pesada. Rock and roll da pesada. Rock and roll da pesada. Devido a uma prosa bem saudável que eu tive com o Tritão e com o Johnny. É algo que diz respeito a uma cena musical. Se tornou vigente. Inquestionavelmente nada é, na verdade, né? Inquestionável nada é, mas... digamos que exista aquela crosta de imbatibilidade, né? Sei lá também. O nome dessa música, na verdade, é Rock and Roll White House. E é definitivamente uma pedrada. É de um... digamos que um artista chamado Atsushi Tsuyama. É claro que é japonês, né? Dá pra perceber. O que mais? E de um disco chamado, vamos ver, Is This a Pencil or a Ship? É um disco de 2001. Vou colocar a capa aqui, talvez, ou aqui. É, aqui, né? Isso já acidentalmente também nos faz estabelecer uma conexão com o último programa da semana passada, que a gente fechou com aquele japonês maluco de carteirinha lá, que eu não me lembro o nome agora, mas já foi, parece que colaborador ou integrante de Acid Mother Temple lá. Começando o programa então com Peso na Orelha. Que legal. Então ouvimos aquele japonês lá e a música Rock and Roll White House. A última pessoa que eu me lembro de falar de White House em uma música é o Roger Waters. Então temos muita coisa aqui pela frente. E como os programas estavam iniciando com músicas belas, leves, de certa forma, vamos manter essa tradição, né? Até onde der, até a, bom, né? E eu escolhi duas músicas, as duas músicas preferidas minhas desse disco, que é de um disco de 1983 de Jules Verne. Deve ser uma... eu pensei que poderia ser uma abreviação de Júlio Verne, mas eu não sei também se essa palavra existe. É francês, né? Deixa eu só conferir se é francês mesmo. Onde está você? É, francês. É de um disco de 1983 chamado Emballade. É um disco de covers. É um disco muito e nos estados, porque tem uma coisa vanguardista nele, que seria essa escolha de talvez de estilo, sonoridade, é uma mistura de coisas. Tem músicas, por exemplo, dos reis do tango, tem músicas de Dizzy Gillespie, né, standards, tem Scott Joplin. Então, o que, que eles escolheram? Essa sonoridade anos 20, com uma certa escolha e roupagem especial que dão em cima de algumas músicas. Essa primeira música aqui é chamada Le Chic, acho que é isso. Se não me engano, é Le Chic, Le Chic. Se não me engano, é de Nino Rota. E é daquele filme de Fellini, o En la Nave Va. E na sequência, outra música, eu queria tocar aqui outra música do Jules Verne, que é muito parecida com essa, aliás, vocês não vão nem perceber a diferença, eu acho. Que mais? Só isso. Olha que maravilha. Thank you. Verne com duas faixas. A primeira foi Le Chic e eu conferi aqui Ed Nino Rota mesmo, a versão em inglês dela tá com o título de... Cadê? The White Chic. E agora dando continuidade, sair para uma linha mais poética, declamativa, é o que vamos ouvir aqui agora. É onde está você? Ah, Mikalis Tsiganidis, é grego, tá? É de um CD de 1999. Mas é um compositor que nasceu em 58, já colaborou com muitos compositores e músicos e artistas dentro de conservatórios de estudo e desenvolvimento inclusive de música contemporânea e do jazz atonal. E tô inventando muita coisa, viu? Mas é isso mesmo. E aqui a gente ouve um pouco de improviso e muita poesia. Ερήτημος κύριε, όσο πληροφορηθημένοι τόσο εμείς, όσον και ο σύζυγός σας και γενικώς το άμεσον περιβάλλον σας, υποφέρεται από φρικοδός όζοντας πόρδους, τους οποίους απολύεται εντέχνος, ύστερα από απολαυστικά γεύματα, ιδίως εκείνα στα οποία αρέσκεστε περισσότερο. Η εταιρεία μας, εν την προσπαθία της όπως εξυπηρετήσει την πολυπληθή και πολυπαθή πελατεία της, ανέδεσε με διασήμους χημικούς μηχανικούς την μελέτη του φλέγοντος και πολυκρότου του ζητήματος, προς εξεύρεση θεραπείας τη αύτης, ώστε να μην συγκρούεται αύτη με τα σπεριπορδείς αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων, διδασκόντων το πέρδεστε ουκατεσχήνη, πάντων γαρπερδομένων, Δημοκρίτου, περιοζών των ανέμων, σελής 137. Χαμήλω στον παγλαμαδάκι λίγο. Ούτε με την περιγυνής αντίληψη της θυμοσόφου λαϊκής παροιμίας, κόλος κλασμένος, γιατρός χεσμένος, λεξικών Ελευθερουδάκη και εγκυκλοπαίδεια ιδίου, επιτραπεί το ημίνη ελευθεριώτης της εκφράσεως. Επαλαιότερη μέθοδη εξουδετερώσεως των εκ του πόρδου δυσαρέστων εντυπώσεων, ή τι κατασίασης του οίκου διαβηχώς, κοινός ξερόβηχα, ή διασυγχρόνου τριξίματος της καρέκλας ή τριξίματος παπουτσιών, ώστε να επιτευχθεί όμοιος ήχος τροποντινά με τον αφιέμενον πόρδον, προς εξαπάτηση των παρόντων, απεδείχθησαν ατελεσφόρητοι, διότι σχεδόν πάντοτε επρόδειδεν οι οσμοί. Επίσης, η αγγλοσαξονική μέθοδος του αφελώς και ελευθέρως πέρδεστε, εκρίθη ασυμβίβαστος προς την παροιμιώδη λεπτότητα των μεσογειακών λαών, ενείς και οι Έλληνες. Έλα, Χριστάρα. Πάμε. Έλα. Πάμε. Επίσης, η μουσουλμανική μέθοδος του ελευθέρως και σκοπίμως πέρδεστε δια της υποκόφου αφέσεως του πόρδου, κοινώς κούφιοι, απεδείχθησαν απάδουσε προς ανθρώπους φιλοδοξούντας να έχουν το θάρρος της γνώμης των. Thank you. Ούτου, κατόπιν μακρών και εμπεριστατωμένων μελετών, ευρισκόμεθα στην ευχάριστη θέση να σας γνωρίσουμε ότι είμεθα κάτοχοι της συσκευής Κλανιόλα. Ήτης ευχερός προσαρμοζομένη στον αφεδρόνα, έχει την ιδιότητα να καθιστά αθορύβους και τους πλέον ανεδείς εις έντασιν πόρδους, το σπουδαιότερο δε να μετατρέπει κατά βούλησιν την φρικόδη ως μην του πόρδου εις άρωμα ίου, γιασεμιού, γαριφάλου, ρόδου κλπ. Ή εις μουσικήν κλασικήν, ελαφράν ή δημοτικήν κατ' εκλογήν του περδομένου. Αυτό ήθελε το κάθαρμα. Μου κυριεύει το κορμί. Θα ρίσ' πως βγάζω ανθούς και φύλλα κι απλών ορίζες με στη γη. Τι ούτω τρόπος. Δια της συσκευής μας Κλανιόλα επιτυγχάνεται τα εξής. Πρώτον, απαλλάσσεστε από ένα φρικόδες ελάττωμα. Δεύτερον, έχετε ραδιόφωνο δωρεάν χωρίς να πληρώνετε σύνδρομά σας στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, το οποίο έχετε εν ταυτό κλασμένον. Τρίτον, είστε πάντοτε αρωματισμένος, χωρίς να εξοδεύετε ούτε μία δραχμή. Τέταρτον, αποφεύγετε πλήστας όσες παρεξηγήσεις της ακέραιου θέσης του πόρδου ή της θεωρείται γενικώς ως εκδήλωσης περιφρονήσεως. Η συσκευή Κλανιόλα κατασκευάζεται εις τρία μεγέθη, εις τρόπον ώστε να εφαρμόζεται εις παντός είδους αφεδρώνα, κατά μέγεθος, πωλείται δε αντιδραχμών 200 άνευ μουσικού μεταλλάκτου, ώστις επιβαρύνεται διαδραχμών 50 επιπλέον. Διακοσμικάς κυρίες, ως εμείς, διαθετώμεν ειδικών μεταλλάκτην, μετατροπής του πόρδου εις ευχάριστον κοζερί, διαποστράτους δε αξιωματικούς χορηγούμενοι με έκπτωση 30% μεταλλάκτην μετατροπής του πόρδου εις θούρια, εμβατήρια ή στρατιωτικά παραγγέλματα. Διακληρικούς και ιερομονάχους, διαδεδομενιδικά συσκευάς ενισχυμένας εξαιρετικής αντοχής, εφοδιασμένας με τελευταίο τύπου μεταλλάκτην μετατροπής του πόρδου εις άρωμα λιβανωτού, η κορονοκρουσίας, καταβούληση του περδομένου κληρικού και ιερομονάχου. Διαφεδρώνας εξαιρετικών διαστάσεων, δεχόμεθα παραγγελίας επί μέτρο. Βέβαια, οι όντες που προσφέρουμε σοβαρά υπηρεσία, διατελούμε με τα πάσης τιμής Aston Claston Company Limited, έδρα Αθήνη, όδος Αφεδρώνος, αριθμός 1. Voltamos com prediletos da casa. Deixei passar um pedacinho da música seguinte aqui. Eu odeio que acontece isso, porque estraga a surpresa. Mas, de qualquer maneira, não revelou muito. Isso é bom. Ouvimos o que foi mesmo? Michalis Tsiganidis. Que menos há de ter quem mais espera. Que mais há de esperar quem menos tem. É legal trazer à tona coisas que dialogam com a proposta do programa, né? E eu achei que coube bem entre essas duas músicas. Aliás, eu queria deixar registrado aqui, queria deixar registrado uma teoria que eu tenho, uma teoria recente, de que quando se ouve uma música isoladamente, é uma sensação completamente diferente de quando se ouve uma música entre duas. Entre uma música no passado e uma música no futuro. Isso carrega uma sugestão de continuidade conceitual. Eu penso muito nisso na montagem do programa. É lógico que eu seleciono as músicas antes. E é tanta coisa que minha cabeça fica toda bagunçada. Mas dá pra se sair aqui. Então, agora sim, né? Revelemos a próxima música. Ah, sim. Então, aquele soneto coube muito bem entre essas duas músicas. Né? Na primeira, um tanto de improvisação livre, inclusive com voz, inclusive com poemas. E agora essa é uma floresta noturna, misteriosa, principalmente misteriosa. Mistério, esse conceito, essa palavra, essa coisa que carrega, nos carrega justamente para onde, desde que nascemos, nos apontamos e fomos, né? Afinal de contas, como tudo é gerado, né, o ato de gerar é uma senoide, né? Vem de um círculo, de algo, de um dinamismo. Então, para deixar isso mais dinâmico ainda, eu vou apagar as luzes e deixar só essa luz aqui do nosso amigo Abajur. Que isso sirva de inspiração para as nossas audições. Bom que eu dei essa rata aqui, né? Que repetiu o BG de fundo. Eu não anunciei. Mas fica um mistério, né? Vou anunciar depois. Agora vai. And black fight to their battle. that makes it winter toward the other color, and insidious November let fog falling down, which encloses with silence all buildings, and the girl driving by invisible force, advanced with fear towards dark lanes. Only the night sparrow breaks silence, attempting without victory the slight reason. Candles are dying in the old house, shed of darkness hang from black walls, whereas wall yields to the fire as the body to the spirit. Shadow take vogue shapes which come out from feline house, and the slow steps can be heard at a distance. For Myrta's end, and some characteristic tips give ears the sweet listening, the strong and disciplined to less doubts. Will hearts already listen each other, dogs already mortgage, and the hand at the door, the dawns of resistance. Oft looks only one, silence eloquent. Hipster are sweet pleasure. The cold of autumn is lovely deafness. The girl standing up in the room in this waiting. The mobile candle's light touches a thin feature. The oval from his gauge is already given the approval. When vampire black appears to her, his unique and pale face is thin and white, and then this long shade on the world. Myrta, white and still, smile with macabre smile for the mass being, showing her long and unique teeth, her mouth of fire. White black wins again. The girl mountain has changed house, nature dressing her. Magic veil covered the house, the silent sits on the throne. The long black magic night has begun. The long black magic night. Assim, anunciando, o nome dessa música é Long Black Magic Night, de Jácula. Não é Drácula, é Jácula. É de um disco chamado In Caudas Semper Stat Venenum, de 1969, ou de um disco chamado Tardo Pede in Magiam Versus, de 1972. É italiano, né? E agora, continuando ainda, né? Não nessa floresta noturna, mas talvez nessa floresta diurna, ouviremos Nuit de la Troisième Luna, aliás, Nuit de la Troisième. Não, deixa eu tentar de novo. Nuit de la Troisième Luna, de Jacques Berrocal. Essa música é de um disco chamado não é esse. Hotel, é um disco francês, como se nota, né? De 1986. Ok? Então vamos lá. もっと愛して、もっともっと。 Bellissimo, ναι. Agora ouviremos uma música de uma parceria de um músico experimental e um músico mais étnico, digamos assim. É uma parceria de Carlos Maria Trindade, que é um ex-integrante do Corpo Diplomático, Heróis do Mar e Madre Deus. É de Portugal, tá? Esse disco é um disco português, de 1991, chamado Mr. Wologalo. E então é a parceria desse Carlos Maria Trindade com esse músico vanguardista, o Nuno Canavarro. O nome da música é Guiar. Muito linda. Agora saímos da floresta na manhã. E estamos chegando num lugar mais desértico e quente. Tá bom? já tava rateando de novo, ainda bem que deu tempo de cortar antes da primeira respirada da música. Né? Ouvimos Carlos Maia Trindade e Nuno Canavarro com Guiar. Linda, não? E então, agora, essa música aqui talvez nos faça sentir mais quente também, mais confortável. É uma música muito linda chamada Buck Funk West Lang Dur. Eu não consigo visualizar todo o nome da música. Buck Funk West Long Dirge Just A. É assim que tá escrito. É de Lau Coxhill. Eu tenho a impressão de que numa edição do Prediletas da Casa lá de trás, talvez a quinta, sexta edição, sétima, oitava, nona, décima, não sei. Décima primeira, décima segunda, décima terceira. Rolou uma música desse disco, que é um disco de 1983, chamado Couscous. Eu lembro de já ter falado desse Lau Coxhill e dessa capa e tudo mais. Mas era um jazz de improviso super caótico, super esquizofrênico, que não tem nada a ver com essa faixa daqui de hoje. Essa faixa daqui de hoje é algo mais leve, algo tão lindo de ouvir, tão gostoso. Vamos lá. Daqui a pouco voltamos. Legal, né? Que gostoso. E no fundo tem um ruído, né? Parece um asfalto. Se percebe que o saxofone e o piano estão bem nítidos, né? E de fundo, inconscientemente, tem esse ruidinho que é até agradável para os ouvidos, né? Então agora vamos fechar o programa com Borrowed Toothpaste. É isso mesmo? Borrowed Toothpaste. Paranoia. Borrowed Toothpaste Paranoia. De um grupo chamado Electric Orange. Tá. É uma quebradeira groove, né? Começamos com quebradeira metal e finalizamos com quebradeira krautrock. De qualquer forma, são quebradeiras, né? É uma jam muito psicodélica, viajante, viajandona, uma suíte, né? E que mais? Ah, tá. Aqui essas recomendações da semana vão ficar a cargo de dois discos muito bons. Um é esse aqui do Bomb the Bass, chamado Into the Dragon. E o outro é esse single do Sig Sig Sputnik, desses malucões russos do Sig Sig Sputnik. Pra você ter uma ideia, já tocaram até no Faustão. Nonsense, né? Chega a ser nonsense. Que mais? Ah, sim. Essa é a edição de número 17, em geral. Número 17 em geral. Ou a sétima edição da segunda temporada. Pensando assim em temporadas, eu não sei o que vem pra frente. Eu não sei se eu vou fechar na edição de número 20, em geral, ou na edição de número 10 da segunda temporada e ficar um tempo parado, não é mesmo? Para respirar, para recuperar algum tempo perdido, no bom sentido. Ou se depois vou dar continuidade. Mas, de qualquer maneira, Temos 3 programas pela frente. Certo? 17, 18, 19 e 20. No próximo programa vai ser o programa O Prediletos da Casa Especial The Residence. E nas 2 semanas posteriores ao especial The Residence, eu vou fazer especiais dividido em 2 partes do Plunderphonics, que eu prometi também e ainda não cumpri. Então aguardemos, porque conteúdos virão por aí. E fecharemos agora o programa então com um momento dançante, momento contemplativo, momento viajandão. E espero que gostem. Semana que vem tem mais. Tchau. filetes de casa. In every way. Tres filetes de casa.